A brisa do crack é o seguinte, te leva. Na hora que você, pô, dá a paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Deixa você em outra brisa, em outra lei, mano. O que a pessoa vê? Ah, vê gnomo, vê fadas. É mesmo? Vê bichos, é, dependendo da negativismo, vê demônios. É mesmo, vê tudo isso? Vê tudo isso, vê vultos, vê satanismo, vê tudo isso. E aí ele fica eufórico. Fica eufórico, sai do ar. Sai do ar. A mãe não dá o dinheiro, o cara sequestra a criança na noia de usar o barato e apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança na brisa, na noia. Pensando que vai salvar ele de alguma coisa, matando a criança pra usar a pedra. Como é que é o bode? A tristeza, a depressão? Depressão. A pessoa sente o quê? Mais do que um lixo. A pessoa se afunda mesmo. Ela se afunda, ela vira um lixo, ela vira podre. O corpo dela começa a pegar bicho. Ela só quer pedra, só quer pedra. E os morotó comendo a carne. E ela não quer saber, ela quer saber da pedra.